vira-lata, eu tenho um pastor. Chegou no Conjunto Ceará para cuidar da beleza do seu pet com muito amor, o Centro de Estética Banho de Luxo. Meu cachorro é tão legal. Com banho simples e hidratação, tosa, higiênica na máquina, na tesoura e muito mais. Meu cachorro! Conheça nosso espaço e nossas promoções. Ficamos na Rua 107, número 11, Conjunto Ceará. Primeira etapa. WhatsApp 989-59-9887. 989-59-9887. Esperamos por você. Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor. Chegou no Conjunto Ceará para cuidar da beleza do seu pet com muito amor, o Centro de Estética Banho de Luxo. Meu cachorro é tão legal. Com banho simples e hidratação, tosa, higiênica na máquina, na tesoura e muito mais. Meu cachorro! Conheça nosso espaço e nossas promoções. Ficamos na Rua 107, número 11, Conjunto Ceará. Primeira etapa. WhatsApp 989-59-9887. 989-59-9887. Esperamos por você!